Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60. Hoje e para o ar apenas às 18h30, aliás. Ora, tem sido assim, infelizmente tem sido assim, estas irregularidades. Peço já as minhas sinceras desculpas, mas efetivamente tem havido atrasos sucessivos, atrasos que semanalmente, aliás, nos vão impedindo, ou porque houve atrasos na Malusa, ou porque hoje, e foi o caso de hoje, tive a intervenção, que era para ser às 17h30 e foi às 18h, a intervenção na Antena Web sobre a nova programação, que aconselho a escutar, que lhe trará uma espécie de resumo dos novos programas. Na Antena Web não falei... Ah, não, falei do Canal 2. Falei, claro, que tinha falado do Canal 2. Não falei... Se calhar falei mais aprofundadamente da Antena Web, porque era, enfim, um dos nossos ouvintes estavam localizados. Mas, ainda assim, há bons motivos para ficar atento a essa edição em que lhe trouxe sucintamente algumas luzes maiores, digamos assim, sobre os novos programas. Mas, enfim, cá estou, então, para mais um Anos 60. E o ano 60 de hoje que lhe contemplará o ano de 1964. Ora, o ano de 1964 é o ano declarado pela ONU como o ano do monumento. Aliás, exatamente o ano do monumento. Foi declarado então pela Organização das Nações Unidas o ano da preservação monumental. O ano de 1964. Neste ano, Portugal participou também pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção. Em homenagem, esse será o tema que irá abrir o ano 60 de hoje. O acontecimento, se calhar, que como mais relevante, embora o ano 64 tenha sido um ano até relativamente calmo, digamos assim, em termos de acontecimentos, embora, é assim, como se costuma dizer, eles foram poucos, mas bons, não é? Foi a abertura de mais uma frente na luta armada pela independência, neste caso de Moçambique. Foi Leonid Kretschev, Brezhnev, acho que é assim que se chama. Leonid Brezhnev, que sucedeu a Nikita Khrushchev, como secretário do Partido Comunista. Mas enfim, bom, e outros tantos acontecimentos. Aquilo que é mais importante foi, sem dúvida, o golpe militar no Brasil, em 1964, que depois o presidente, na altura, que era João Goulart, ele que foi sucedido 11 dias depois, e, enfim, por escolha, pelo general Castelo Branco, que foi então presidente do Brasil. Não sei por quanto tempo, mas foi o presidente do Brasil, efetivamente. No dia 11 de Abril. Nos dias 31 de Março e 1 de Abril foi, então, esta deposição, este golpe militar, enfim, para acabar com a presidência de João Goulart. Foi talvez o acontecimento mais preocupante, porque poderia gerar um caos no Brasil se rapidamente não se restabelecesse a ordem, aliás, com certeza que gerou. Mas, felizmente, rapidamente se encontrou um rumo para este país. Ainda relativamente recente, não é? Ainda com menos de 200 anos e na altura a comemorar, enfim, ainda nem sequer tinha comemorado os seus 150 anos. Portanto, acho que este foi o acontecimento mais importante do ano de 1964. Ora, muito bem. Vamos então à música, numa altura em que a música francesa ganhava uma projeção muito maior aqui em Portugal, portanto não se surpreendam se ouvirmos hoje muita música francesa, porque efetivamente foi aquela que mais se sobrepôs, digamos, em termos de sucessos. Já vos vou dar dois exemplos disso, mas deixe-me só dizer-lhe que

trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, à demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons faire la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. écoutez-moi. Ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Il faut les oublier. Ouais, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je comme d'autres gars l'ont fini. Super Music. Si je t'aime encore et si je pense encore à toi, il me demande de parler de mon cœur si triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement cette histoire est finie. Mais je dois avouer que certains soirs peut-être parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi. Mais s'il me le demande, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Si je mens un petit peu et je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est tout juste si les yeux me picotent un peu lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense beaucoup plus que je n'oublie. Car tout au fond de moi, je sens que cet amour, j'y penserai toujours. J'y penserai toujours. E já que foi assim praticamente toda a primeira parte, vamos fechar com música francesa, precisamente. O primeiro a fechar é Georges Brassens, ele que nos traz Les Copains d'abord, este carismático intérprete francês, não estou em erro, mas pelo menos a cantar em língua francesa. Ainda para ouvir La Montagne, de Jean Ferrat, e para finalizar, Ma Paris, de Henri Gougaud. São os três temas que vão fechar então a primeira parte de mais uma edição do Anos 60, nesta tarde-noite, como preferir, tarde-noite de sábado, 1 de janeiro, primeiro dia de 2011. Thank you.

Elle court dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Paris ma rose, Paris sur Seine la bouclée, sans paradis en portant la clé, les nonchalants du long des quais, Paris ma rose. Où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genève, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée? Et paradis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis, ces soleils de craie? Où sont-ils paradis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers, s'est perdu vers Aubervilliers ou vers Nanterre, Lambourbe, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime et qui n'est plus? Antena Web não deixa esquecer os êxitos de antigamente. Ao sábado, às 7 da tarde, J. Salvador está na locução para lhe fazer recordar os êxitos de épocas algumas já longínquas. Sábados, às 7 da tarde, Favorites, no canal 2 da Antena Web. Beat Sound. Aos domingos, pelas 21 horas, o Canal 2 apresenta-lhe música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound.

ombro a ombro, tanta vez, mas tão longe. Indiferença entre nós, quem diria? Custa crer que tanto amor, tão profundo amor, tenha acabado e nós andamos sem amor, lado a lado. Ouvimos agora três temas provenientes do Brasil, ou melhor, mais três temas provenientes do Brasil. Rosemary é uma intérprete que, ou muito me engano, ou terá origens itálicas. Italianas, aliás. Itálicas. Estava aqui a pensar na Península Itálica, mas de facto fica estranho dizer que tem origens itálicas, não é? Ela tem origens italianas, de certeza. Até pela própria pronúncia na música. O tema que vamos ouvir da Rosemary chama-se Igual a Ti Não Há Ninguém. Depois ainda Roberto Carlos, que parou na contramão. É mesmo o título da música, Parei na Contramão. E ficamos por fim com Nara Leão, Diz Que Fui Por Aí. São os três temas que vamos ouvir antes das minhas despedidas. Estamos quase a finalizar mais uma edição do Anos 60. Espero que gostem deste momento musical totalmente em expressão portuguesa. Igual a ti não há ninguém, não existe no mundo. Dos teus olhos profundos me vem tanta tristeza. Igual a ti não há. Contramão.

peccato che sia finita così. Peccato perché adesso io ti amo, mi chiedo perché la vita è così. Tutto ciò che si ama se ne va, se ne va. Thank you.